Apocalipse de Jesus, o Cristo para os simples de coração. Amigos e meus irmãos, muito obrigado. Muita gente pensava que a revelação profética estivesse circunscrita ao último livro das Sagradas Escrituras. Entretanto, o Apocalipse permeia toda a Bíblia, exatamente por ser uma revelação divina. Como este ainda é um mundo de expiação, as pessoas geralmente só veem o Apocalipse como uma mensagem tenebrosa, capaz mesmo de nos tirar o sono. Mas aprendemos aqui, neste campo ecumênico da religião de Deus, tanto quanto na Legião da Boa Vontade e no PBV, que prega a política de Deus, política para o homem, e guardem bem, para o espírito do homem, que ele é o livro mais feliz da história humana, porque anuncia a volta triunfal do Cristo. E então, preparamos-nos com esse conhecimento evangelizador para nos tornarmos íntimos do seu significado transformante. Guardaram bem? Significado transformante. Por ser, por intermédio do Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV Mundial, que promove o desenvolvimento da nossa mediunidade, do nosso carisma, da nossa sensitividade ou nossa paranormalidade, isto é, a nossa qualificação de entremearmos vida material e vida espiritual. Daí a importância do Templo da Boa Vontade, o TBV, que felizmente, finalmente, une a humanidade de cima à humanidade de baixo. Como escrevi a respeito da sua notável abrangência, a abrangência do TBV. Céu, terra, terra, céu. Graças a todo esse discernimento, aprendemos que o Apocalipse não é um livro infernal. Ele é infernal para os infernais, pois ele próprio ensina, reforçando a advertência do Cristo no Evangelho, que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 12. E é precisamente a profecia o que nos dá conforto, porque consolar é também alertar, é também avisar do perigo que corremos se nos afastarmos da linha perfeita do comportamento ético diante do Criador e de suas criaturas. Isto, por ser lei de Deus, é inderrogável, porque está feito mesmo, diz o anjo no Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, logo após o Armagedom. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito, está feito, finalmente está feito. E aqui uma pergunta: por que temos que dar atenção ao livro das profecias finais? Por quê? Estaríamos para isso movidos somente por inspiração humana? Não. Evidentemente que não. O papel moral, portanto, educativo. Já pensaram nisso? Educativo das revelações, ou da revelação de Deus através do Cristo e do Espírito Santo, é bem destacado ao longo da Bíblia pelo seu divino conteúdo como um seguro fundamento para a sublimação de todas as leis que compõem até mesmo as constituições dos povos. Não se fala tanto, desde Einstein, no advento de um governo mundial. Mas como um governo mundial, se os homens não se entendem, porque não se amam e nem aprenderam a conhecer-se ou conhecerem-se a si mesmos? Isso aí me faz recordar aquele pensamento inscrito no frontal do templo de Apolo em Delfos, Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas como é que nós vamos nos conhecer a nós mesmos se ainda teimamos em permanecer tão longe da verdade? E eu recorro aqui ao Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos que haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evidentemente, como lembrava Zarur, Jesus se referia à verdade de Deus, não a verdade dos homens, nós seres humanos, que muda conforme a latitude, conforme o clima, conforme os interesses políticos, econômicos, financeiros, conforme interesses de que nem se pode falar. Então nós poderíamos dizer assim: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Porque é desta verdade que fala Jesus. E, alcançando essa verdade, nós começaremos a conhecermos-nos a nós mesmos. E o Apocalipse tem muito a ver com isso. Então, aquele pensamento lá no frontispício do templo de Apolo, em Delfos, Grécia, conhece-te a ti mesmo, tornar-se-á uma realidade. Aí as portas estarão abertas para o governo mundial, que as barreiras irão cair, mas que ao cair essas barreiras não surjam outras muito perigosas à sobrevivência humana. E para que isso não aconteça, só se nos integrarmos no pensamento de amor com o qual Deus dirige o universo. Portanto, o papel moral educativo das revelações é bem destacado ao longo da Bíblia pelo seu divino conteúdo como um seguro, seguríssimo fundamento para a sublimação de todas as leis que compõem até mesmo as constituições dos povos. Basta lembrarmos sempre disto para reconhecermos a sua importância sobre o destino da humanidade. A compreensão da profecia em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 12 e 13, isto é, vejam bem, isto é, sem fanatismo, constitui claramente o caminho a ser trilhado pelas nações para que venhamos a ter um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Por isso mesmo, apresento-lhes agora pelo rádio, pela televisão, pela imprensa, trechos de uma pesquisa que só tinha dado a conhecer a alguns irmãos que trabalham diariamente comigo. Eu chamei a esse trabalho Os Profetas e o Fim dos Tempos. Bem, então, percorramos juntos, fraternalmente, as vias luminosas do texto sagrado. Profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Nenhuma destas coisas falhará. Registraram bem a advertência do quinto evangelista? Nenhuma destas coisas falhará. Sim, guardaram bem? Então, vamos completá-la com estas palavras de Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, Assim diz o Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E vejam bem quem afirma isto: o Senhor, quer dizer, Deus. Quer dizer, então, que Deus diz o que tem que ser dito. Quer os homens, tantas vezes desatentos, se interessem em saber ou não. O raciocínio é simples. Desde quando o mestre vai se submeter à ignorância do discípulo? Desde quando? É dever do preceptor, isto é, do mestre, acabar com a ignorância do pupilo, isto é, do aluno, do discípulo, senão ele não é mestre. Não é mestre, não. Guardaram esse ensinamento? É Jesus quem diz que o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Eu, às vezes, paro para vocês poderem raciocinar. Isso é um assunto muito sério. Diz muito bem o profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, do seu livro Extraordinário, em que anuncia: o fim vem, o fim vem, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Os quatro cantos da terra, que antigamente pensava-se que a terra fosse chata. Então teria quatro cantos, é só por isso. E eu destaco essa passagem, porque Ezequiel diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então vem para toda a terra. Uma tremenda transformação. O término da maldade, do reino da impunidade, da insensibilidade, contudo o início da regeneração, tão próxima de nós, porquanto Deus declara no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos parar hoje por aqui, nesse estudo do Apocalipse, aliado ao Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada e o último livro do Novo Testamento. Nós estamos mostrando esses profetas e o fim dos tempos. E existe uma correlação tremenda entre o Apocalipse e o Velho Testamento. E assim como o Evangelho, que também está no Novo Testamento, que afinal de contas é a palavra de Deus na parte eterna da Bíblia. mas nós vamos continuar estudando esse livro tão importante. Todos os governos do mundo deveriam inspirar-se nele, mas não ao pé da letra, na visão melicista que promoveu tantas cruéis guerras em nome de Deus, de um Deus que é amor, mas em espírito e verdade, espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. E lá no versículo 35 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João, há uma advertência muito séria de Jesus, e que é a base de toda a sociedade que queira ser realmente fraterna, porque não há outro caminho, senão é o caminho da destruição. Ele diz assim: somente assim, se vos amardes uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Não há outra forma. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aquele em que nós podemos confiar agora e sempre. Deus está presente.